Finalmente. A espera chega ao fim. Chega ao fim. Olha o aquecimento! CT Studio, Juliel Play, Audio Design, volume 2 de 2015. Portal Play Auto Som. Play Auto Som, o portal mais atualizado da galera automotivo. Apoio DJ Marcelo. Marcelo, incomparável. DJ Juliel Garcia é o mais top. O que você ouve e curte. Arreda. Portal Play Auto Som, o portal mais atualizado da galera automotivo. CD Studio, Juliel Play, Audio Design, volume 2 de 2015. Salve, salve, moçada, aqui quem vos fala é o DJ Marcelo, incomparável do Brasil. Eu também tô junto e misturado com meu brother, DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Aí, DJ Juliel, manda ver, neguinho. Aí, DJ Juliel Garcia. Conceito em músicas. Estúdio Juliel Play Audio Design de 2015. Na produção e nas mixagens. DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, Pará. CD Estúdio Juliel Play Audio Design de 2015. Na produção e nas mixagens. DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, Pará. We got no price tag. DJ Juliel Garcia. Agita, meu DJ.

CD Estúdio, Juliel Play, Audio Design, volume 2 de 2015. Aí, DJ Juliel, manda ver, neguinho. Mais top, o que você ouve e curte. Miami, Ibiza, Saint-Tropez, Amsterdam, we going all around. Salve, salve, moçada, por aqui o Incomparável do Brasil. Eu também tô junto e misturado com meu brother, DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Alô, DJ, mete o play, neguinho. CD Estúdio, Juliel Play, Audio Designing, volume 2 de 2015. If there's something or it's just imagination. I got into her life at a bad time. She'd been stabbed in the back once too many. Yeah, once too many. But I got to hang on now. Hang on to get her love. Wanna feel those lips again and again. Those eyes really have me captured. Feel the beauty inside. I've got to hang on for her. But I got to hang on now. Hang on to get her love. Try to show me what it's all about. You don't have to. homenagem, DJ Julião Garcia. Com esse DJ, sim. É festa de verdade. Julião Garcia. Da Estúdio Juliel. Studio, Juliel Play, Audio Designing, volume 2 de 2015. Salve, salve, moçada, por aqui o Incomparável do Brasil, mais uma vez com você. E é claro, junto e misturado com meu parceiro DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Aí, DJ Juliel, mete o play, neguinho. DJ Juliel Garcia, com esse DJ sim, é festa de verdade.

essa socada braba, essa socada braba na bandida dessa noite e na mulher de pesa. Essa socada braba, essa socada braba no abatido, meu filho não fica apaixonado. Do jeitinho, amor. Estúdio Juliel Playout Design de 2015. Sentando. DJ Juliel Garcia, com a gente é mais ou menos assim. Ficando, tá de parabéns, dizendo adeus pra ela. A nota dela é 100. Sentando, ela manda bem. Ficando, tá de parabéns, dizendo adeus pra ela. A nota dela é 100. Que isso, é? Ela é desejada, cobiçada, deixa qualquer homem louco. Eu tenho que não viaja pelas curvas do seu corpo. Ela chama a atenção, é linda e gostosa demais. Até que tá acompanhado, disfarce e olha pra trás. Não tem como não mandar, toda vez que ela vem, vem, vem. Que DJ Juliel Garcia é o mais top, porque você ouve e curte. Parabéns, dizendo adeus pra ela. A nota dela é 100. Sentando, ela manda bem. Ficando, tá de parabéns. Dizendo adeus pra ela, a nota dela é 100. Hoje não tem pra ninguém. Ela é a melhor que tem. CD Estúdio, Juliel Play, Audio Design, volume 2 de 2015. Dizendo adeus pra ela, a nota dela é 100. Sentando, ela manda bem. Ficando, tá de parabéns. Dizendo adeus pra ela, a nota dela é 100. Que isso, é? Ela é desejada, cobiçada, deixa qualquer homem louco. Não tem o que não viaja pelas curvas do seu corpo. Ela chama. Atenção é que gostosa demais. Até que tá acompanhado. Faz e olha pra trás. Não tem como não mandar. Toda vez que ela vem, vem, vem, vem, vem. Que isso, hein? Que isso, hein? Sentando, ela sentando, ela sentando, ela manda bem. Ficando, tá de parabéns. Dizendo adeus pra ela. A nota dela é 100. Sentando, ela manda bem. Ficando, tá de parabéns. Dizendo adeus pra ela, a nota dela é 100. The Studio, Juliel Play, Audio Designing, volume 2 de 2015. Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Cheia de novinha, doida pra perder a linha. Uma envia até o chão, outras ficavam soltinhas. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Cheia de novinha, doida pra perder a linha. Uma envia até o chão, outras ficavam soltinhas. meu DJ Julião Garcia, faz desse CD uma verdadeira balada. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Na casa. Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Cheia de novinha, doida pra perder a linha. Umas iam até o chão, outras ficavam soltinhas. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Cheia de novinha, doida pra perder a linha. Umas iam até o chão, outras ficavam soltinhas. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Sou delícia e a mulherada quando me vê delira, vá lá, vá lá, vá lá. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Hoje a mulherada pega, amanhã já quer de novo. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Oh, oh, oh, oh. É o gás vazio. Eu sou o pretinho delicioso. DJ Julião Garcia. Porque com a gente é mais ou menos assim. Diga lá, Gaspazinho. Então arrocha, Gaspazinho, bebê. Na mão um copo de uísque, na mesa só mulher gata. Sou um pretinho gostoso e também tenho uma pegada. Vivo todo no ouro, fico bonitinho e cheiroso. A minha mania é fazer raiva invejoso. Eu sou gostoso, eu sou delícia. E a mulherada, quando me vê, delira, vara, vara. Fuge do cavaco, o aragão estourado. Delicioso, hoje a mulherada pede, amanhã já quer de novo. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Hoje a mulherada pede, vara. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Juliel Play Audio Design, volume 2, de 2015. Viola da vontade. Pretinho gostoso, eu sou delícia. E a mulherada, quando me vê, delira, vai lá. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Hoje a mulherada pede, amanhã já quer de novo. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. Gaspazinho, bebê. Pretinho delicioso, pretinho delicioso. E amanhã já quer de novo. Pretinho delicioso. Oh, oh, oh, oh, oh. Rafael Moura. Gaspazinho, bebê. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote, eu bebendo gelo. Juliel Garcia é o mais top. O que você ouve e curte. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Penso que pede, vem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Gaspazinho, bebê, destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote. E você que a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Gaspazinho, bebê! Chegou! Salve, salve, moçada, aqui quem vos fala é o DJ Marcelo, incomparável do Brasil. E eu também tô junto e misturado com meu brother, DJ Julião Garcia. O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento, vou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá cheiro. E dói, leva cheiro. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, e eu vergonha na cara e resolvi mudar. Você me deu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu tô tomando ele na balada com whisky, Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vai pra tu. Eu tô curtindo com a galera e dando vai pra tu. Eu tô tomando o seu gelo com whisky, Red Bull. Julião Garcia, sai da frente que o papai tá na área, DJ. Papai! Só um olhar profundo traz de volta a minha paz. O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, tente entender.